texto de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 26 ao verso 32. Vamos lá? Disse ainda, no caso é Jesus quem está falando aqui, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Até aqui. Eu não sei se é o seu caso, mas é com certeza o meu nesse final de ano. Eu estou muito cansado. Estou esgotado. Às vezes um pouco irritadiço. É muita coisa, irmãos. Muitas responsabilidades, muitos compromissos. Nós temos aí uma série de exigências para o final do ano. A gente tem que redobrar os esforços para conseguir dar conta de todo o recado. Nós somos de uma geração cansada, que corre muito, que se dedica muito, que trabalha muito. Houve uma época em que 10 pessoas faziam o trabalho. Hoje, 2, às vezes uma pessoa tem que fazer o trabalho daquelas 10, porque 9 ficaram pelo caminho, essas vagas foram fechadas. Hoje todo mundo trabalha bastante. Hoje você fica pouco na sua casa. Você dorme pouco, às vezes. Você se desgasta. Fica 9, 10. Quando a gente fala assim, trabalho de 8 horas por dia, isso é uma coisa que já não é mais a realidade da maioria. 8 horas por dia. Tem gente que trabalha 11, 12, 13 horas. Eu conheci uma pessoa recentemente que trabalha 16 horas por dia. E eu sei que há pessoas aqui que fazem isso. Então nós estamos cansados. O final do ano está chegando e nós estamos cansados. E quando o cansaço bate, e se você não está cansado, abra o seu coração, não se feche agora, porque ainda assim essa palavra pode ajudar você em vários aspectos. Mas quando a gente está cansado, a tendência é que nós comecemos a ficar mais impacientes. Toda reta final é um momento de tensão. Toda reta final gera uma impaciência a mais. Quando você está viajando, por exemplo, uma viagem longa, a sensação que eu tenho é que no final você começa a correr mais. Quanto mais você percebe que está chegando, mais você exagera, mais rápido você quer ir. Quando você cobra da sua mulher muitas mudanças e ela está muito longe de mudar tudo aquilo que você gostaria que ela mudasse, você ainda tem um tanto de paciência para insistir com isso. Mas quando ela começa a mudar, e aí para ser como você gostaria, falta só um pouco, você fica mais impaciente com ela. Seu filho, quando começa a andar por um caminho que é o caminho que você quer, aquilo que falta é a razão pela qual você mais briga com ele. Essas retas finais são terríveis. Você começa a fazer alguma coisa, é perto do fim que você começa a relaxar, por exemplo, ou correr mais, ou fazer de uma maneira mais negligente, talvez. É só você pegar uma pessoa que escreve um texto longo à mão. No começo a letra está bonita, no final está um garrancho. Por quê? Porque vai cansando e aí você quer terminar mais rápido. Você já passou muito tempo insistindo com aquilo e no final você quer correr. E nesse querer correr é que às vezes fica difícil. O ano está chegando ao fim, você já trabalhou aí o ano inteiro e você queria agora ter o resultado que ainda falta e você quer se desdobrar um pouco mais e acaba cansando um pouco mais também. Esses dias eu li um texto do Carlos Drummond, eu até já citei em outros ambientes, eu acho que o ano passado eu escrevi um artigo sobre isso, mas eu achei interessantíssimo. Carlos Drummond diz assim, sujeito genial, esse que resolveu dividir o tempo em fatias, levando a esperança ao limite da exaustão, Porque 12 meses é tempo suficiente para qualquer um cansar de qualquer coisa. Mas aí vem o milagre da mudança, a chegada do ano novo, a mudança no calendário e pronto. Estamos renovados e podemos seguir em frente. Uma mágica, um passe de mágica. E nós estamos aí com mais um ano pela frente e com mais desafios pela frente. É a reta final que cansa. A sensação de que está faltando pouco para você fechar um ciclo, fechar uma fase. E isso gera impaciência, gera irritação. E coisas como impaciência e irritação geram uma pergunta. Será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena me cansar desse jeito? Será que vale a pena me desgastar desse jeito? Será que vale a pena continuar insistindo nessas coisas? Quantos de nós já não fizemos inúmeras promessas de ano novo? Do tipo, o ano que vem eu não vou trabalhar tanto desse jeito que nem eu trabalho, você não vou morrer. E aí você não cumpre, que é outra coisa, mas quantas vezes você já não fez esse tipo de promessa? Promessa do tipo, vou parar de fumar, ou vou parar de beber, ou vou ser mais tranquilo, ou vou dar mais tempo para as crianças, não é? Por quê? Porque você saca que alguma coisa nesse tempo que você viveu não foi legal. Será que valeu a pena? Será que tem valido a pena? Será que eu devo continuar insistindo nisso? Pô, eu frequentei uma reunião de oração e de meditação na palavra de Deus o ano inteiro. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena sair toda quarta-feira do trabalho, correndo, ir para aquele lugar e ouvir aquele sujeito falando, falando, falando? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena insistir um pouco mais com a minha mulher? Será que vale a pena insistir um pouco mais com os meus filhos? O cansaço gera essas perguntas. Será que não é o caso de jogar tudo para o alto? Será que não é o caso de abandonar tudo? Será que não é o caso de sumir? Cansaço, impaciência, irritação. Eu acho que essas perguntas passaram na cabeça dos discípulos de Jesus. Eu vou explicar por quê. Quem leu o Evangelho de Marcos sabe que no capítulo 3 as coisas começam a encrespar para o próprio Jesus. Jesus, no capítulo 2 de Marcos, faz uma série de milagres, uma série de bondades, cura uma série de pessoas. No capítulo 1, ele expulsa demônios, cura enfermos. Capítulo 2, ele atende pecadores, se confraterniza com pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade. Jesus faz inúmeras coisas que chamam a atenção e que mostram que ele está com o coração muito ligado às necessidades dos outros. Só que no capítulo 3, os religiosos da época se revoltam contra ele e começam a persegui-lo. E começam a planejar sobre como tirar a sua vida. Note, capítulos 1 e 2 do Evangelho de Marcos, Jesus fazendo bem para todas as pessoas. Capítulo 3, os religiosos da época começam a pensar em como tirar-lhe a vida. Jesus, então, continua desenvolvendo seu ministério, e como se não bastasse que os religiosos estivessem lhe ameaçando e perseguindo, ele tem uma rusga com a sua própria família. No capítulo 3, a partir do versículo 20, a Bíblia diz que a família de Jesus começou a pensar em prendê-lo, porque dizia que ele estava fora de si. Sua mãe e seus irmãos não estavam entendendo o seu ministério, não estavam entendendo a sua dedicação. Eles diziam, ele não está parando nem para comer, está fora de si. Vamos pegá-lo, vamos prendê-lo, vamos trazê-lo na marra para que ele seja cuidado por nós e nós não permitamos que ele se desgaste a esse ponto. Então a família dele sai para prendê-lo com essa suposição, que ele estava fora de si. Quando os religiosos ouvem isso, eles dizem, não, não é fora de si que ele está endemoniado. Ele faz o que ele faz pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu. É isso que dá poder para ele fazer o que ele faz. Então a família dizia, ele está fora de si. E os religiosos completavam, não, tem alguém dentro dele. O que ele está é possuído. E aí Jesus dá uma bronca nesses religiosos, né? Ele responde a esses religiosos, e quando a família dele chega onde ele está e manda chamá-lo, ele diz assim, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Esses que vieram aí me prender? Negativo. Minha mãe e os meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu pai e aponta para as pessoas que o estão seguindo. E os discípulos estão vendo tudo isso. Eles estão vendo que a casa caiu no ambiente da religião, que a casa caiu no ambiente da família, embora Jesus só tenha feito o bem. Como lidar com o fato na vida que às vezes nós fazemos tudo certo e no final das contas dá tudo errado? Como lidar com o fato de que às vezes nós tomamos as decisões certas e no final tudo dá errado? Os discípulos estão vendo Jesus, ele só faz o bem, ele só prega o bem, ele só abençoa as pessoas, e já tem um monte de gente ou acusando ele, ou perseguindo ele, ou ameaçando ele, já tem gente querendo matá-lo. A família dele já não está do lado dele, os religiosos já não estão do lado dele. Será que vale a pena? E aí no capítulo 4, logo depois desse enrosco com a família, Jesus começa a contar uma série de parábolas, incluindo essa que nós lemos, essas duas que nós lemos, são duas curtinhas. E a primeira parábola que Jesus conta, nós até já estudamos ela aqui, fala do semeador que saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu em terreno pedregoso, uma parte da semente caiu em terreno espinhoso, e uma parte caiu numa terra boa e frutificou e produziu fruto a 30 e a 100 por 1. Mostrando que semear significa que nem todas as sementes vão vingar, mas que nós temos que semear mesmo assim, porque aquelas que vingam já são uma bênção. Então os discípulos precisavam aprender primeiro: semear é uma obrigação. E embora as sementes não vão vingar na sua maioria, perceba que é uma perda de 75%, não é? Que tipo de trabalho você faz e que você possa perder 75% do seu esforço, não é? Embora você não vá ter todos os resultados para tudo aquilo que você faz, deve continuar fazendo. E por quê? Aí vem uma segunda parábola, que é a parábola da candeia. Porque a candeia não foi feita para ficar escondida, a candeia foi feita para brilhar. Por que é que nós temos que semear se 75% das sementes não vingam? Porque nós somos feitos para isso. Se formos olhar os resultados, vamos desistir. Mas como fomos feitos para isso, vamos continuar. E vamos insistir. Não porque vai dar certo agora, mas porque nós somos feitos para isso. Por que que a gente busca Deus? Por que que a gente ora a Deus? Por que que a gente pede a Deus? Por que que a gente louva a Deus? Por que que a gente fala de Deus para as pessoas? Por que que a gente busca fazer a vontade de Deus? Porque dá tudo certo no final? Não! Ou tem alguém aqui que tenha se encontrado com Deus alguma vez na vida e depois desse dia nunca mais teve problema? Não é o meu caso. E eu acho que não é o caso de ninguém. Quem um dia encontrou a Deus e a partir dali nunca mais sofreu revés nenhum? Agora, por que é que nós insistimos com Ele? Porque nós somos feitos para isso. É o livro do Larry Crabb, que eu já citei algumas vezes aqui, que eu indico sempre, vale a pena ler. Chega de regras. O título original é Press Off. Chega de pressão. A ideia de que eu não vou mais me cobrar com essa ilusão de que se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. A vida é isso aí, eu faço tudo certo e às vezes o resultado não é o que eu quero. Mas eu vou continuar fazendo porque eu fui feito para isso. O Larry Crabb pergunta: como é que você lida com o fato de que você faz tudo certo e dá tudo errado no final? Só se você tiver convicção que mesmo que as coisas não tenham saído como você gostaria, no final você conheceu a Deus. Note, como é que a gente entende que o cara mais piedoso que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, que é um sujeito chamado Jó, que foi chamado pelo próprio Deus de homem íntegro, temente e que se desviava do mal, passou por uma luta que nem eu nem você já enfrentamos e talvez nós nunca vamos enfrentar. E ao final da sua dor, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você pode estar passando por lutas terríveis que podem não ter a solução que você gostaria, mas se no final do processo você tiver se aproximado de Deus, você será mais feliz do que você seria se o problema tivesse sido resolvido. Pelo menos essa é a proposta. Porque a vida não é um mar de rosas. O Raul Urban, naquele livro Grandes Lições da Vida, que eu já citei aqui várias vezes, diz que a primeira lição que nós precisamos aprender é: a vida é dura e normalmente não é justa. Ser pastor é um negócio complicado porque você tem que ficar respondendo perguntas para as quais não há respostas. E uma das coisas que me choca eu estou abrindo meu coração com você. São casais que não podem ter filhos, que desejam ter filhos, que sonham com filhos, que se preparam a vida inteira para ter filhos que nunca chegam, enquanto tem mães que não podem passar embaixo da cueca do marido no varal, que já ficam grávidas e tratam os filhos que nem uns largados no mundo. Pais que abusam dos filhos, mães que violentam emocionalmente seus filhos, enquanto tem homens e mulheres que não podem ter e desejam tanto. Não é? Mães que abandonam uma criança numa lata de lixo enquanto a outra queria ter um filho e não consegue. Que vida é essa? É a vida! Ou alguém aqui não vive nesse mundo? Em Mato Grosso também é assim, irmão? Também, né? É o mundo! Então perceba, o que está acontecendo? Nós estamos nesse mundo com o grande desafio de, apesar de tudo, conhecer a Deus. E à medida em que isso acontece, esse é o sucesso do empreendimento. Esse é o prêmio dessa caminhada que às vezes não é fácil. Que apesar de tudo, no final das contas, eu tenha conhecido a Deus. Por quê? Porque eu sou candeia e fui feito para brilhar. A pior coisa que podia ter acontecido comigo é ser candeia e ficar apagada a vida inteira. E aí depois que Jesus conta essa da candeia, ele conta essas duas que nós acabamos de ler. E elas trazem duas lições que eu queria compartilhar com você, ainda que rapidamente, porque o nosso horário é curto. Primeiro, que uma virtude que nós devemos buscar nesse contexto de lutas, de dificuldades, em que a pergunta que às vezes vem à mente é: será que vale a pena? É exatamente a paciência. Porque esse camponês é paciente. Ele lança a semente entra na terra, e ele, não sabendo como, ele dorme e acorda, e de repente a semente começa a germinar, no tempo certo, do jeito certo, na hora certa. E a semente dá origem à planta, e a planta dá origem ao ramo, e o ramo dá origem à espiga, e a espiga dá origem ao grão cheio na espiga. E no final do processo, ele colhe aquilo que ele plantou. Perceba, não é do trabalho do camponês arrancar a planta de dentro da semente. Não é do trabalho do camponês puxar a espiga de dentro da planta. Não é do trabalho do camponês arrancar o grão de dentro da espiga. O trabalho do camponês é plantar, regar talvez, adubar a terra talvez. Mas quem fará o trabalho? É a natureza. E a semente só vai dar fruto no tempo certo, por mais ansioso que o camponês possa estar. Então sabe o que ele faz? Ele vai dormir e levanta no outro dia, e vai dormir e levanta no outro dia, até que o grão apareça na espiga. Isso é paciência. Paciência é quando você planta, rega, aduba, faz a sua parte, mas sabe que os resultados não dependem de você. E que eles virão no tempo certo e do jeito certo. Quando eu era moleque, eu aprendi a plantar feijão no copinho, com algodão. E aí depois eu achei que eu já podia plantar o feijão na terra. Então eu jogava o feijão lá no buraquinho, tapava o buraquinho, e no outro dia eu ia lá e abria o buraquinho para ver se já estava nascendo. Aí eu pegava o feijão na mão, olhava, jogava ele na terra de novo, tapava, regava, ia dormir, no outro dia ia lá, cavava, pegava o feijãozinho para ver se já estava nascendo. Para vocês, né? Para resumir uma longa história, não nasceu coisa nenhuma, não deu nada certo, porque eu não tinha paciência. Nós estragamos belos projetos na nossa vida por falta de paciência. A paciência é uma exigência de quem quer realizações. Quem tem pressa come cru, não é assim que a gente diz? E nós somos muito apressados, imediatistas, queremos tudo para ontem. Achamos que as coisas têm que ser no nosso tempo. Eu tenho dito há muito tempo que Deus não tem compromissos com as nossas agendas pessoais. Um dia perguntaram para o apóstolo Pedro: por que é que Jesus está demorando tanto para cumprir a sua promessa? E Pedro diz: não julgue que a promessa de Deus esteja demorando, porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Que tempo é esse que você acha que está passando muito depressa e Deus não está fazendo nada? É a nossa agenda que é muito imediatista, complicada. Somos nós que ficamos tentando arrancar o grão da planta logo de uma vez, antes mesmo de ela germinar. Conselho de final de ano, meu irmão, comece a alimentar a paciência. Um dia um membro da igreja disse para mim: pastor, como é que eu faço para ter mais paciência? Aí eu disse assim: tribulação. Tribulação. Tiago diz assim: porque a tribulação produz paciência. Sabe o que faz você ficar paciente? Enfrentar lutas e descobrir que por mais que você faça, você não consegue resolver tudo que você achava que conseguiria. As coisas escapam ao controle. Quantas vezes você já tentou mudar um filho e ele não muda? Quantas vezes você já tentou mudar sua mulher na marra e ela não muda? E aí você descobre que quem tem que mudar é você e não ela. Já pensou? O Spencer Johnson, naquele livrinho Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um barato de livrinho, ele diz assim: nada melhora até você mudar. O principal obstáculo à transformação muitas vezes está dentro de você. Você sabe a historinha da mulher que foi procurar um sábio chinês para descobrir um jeito de matar a sogra? Essa historinha é um barato. Vamos pensar não na nora, vamos pensar no genro que está mais perto de nós, né? O genro que foi procurar o sábio chinês para matar a sogra. E aí o sábio disse assim: olha, você vai levar esse pozinho aqui e você vai colocar sempre uma pitadinha muito levinha na bebida da sua sogra, todas as vezes que ela for beber alguma coisa, uma vez por dia, mas tem que ser uma pitadinha muito levinha para, quando ela morrer, não aparecer vestígio desse envenenamento. Isso vai demorar uns 60 dias. E nesse período, enquanto você coloca esse pozinho na bebida dela, você não dê na vista. Trate-a muito bem, leve comida para ela na cama, tenha palavras amorosas com ela. Ela vai morrer, mas você não dê na vista, seja o genro que você nunca foi. Aí o sujeito falou: pois é isso que eu precisava mesmo. Obrigado. E foi lá. 60 dias? 60 dias. E aí ele começou, todo dia: põe um pouquinho e trata a mulher bem. Põe um pouquinho e trata a velha bem. Põe um pouquinho e trata a velha bem. Quando deu 50 dias, ele foi procurar o sábio. Falou: como é que eu faço para reverter o processo? Eu não quero mais que a minha sogra morra. Você está rindo porque esse final é impossível ou porque... Eu não quero mais. Aí disse que o sábio falou assim: não, fique em paz, o que eu te dei era só um pozinho. O que precisava mesmo era você mudar com ela. Porque quando você mudou com ela, você viu que não era ela o problema, era você. Quando você é impaciente, você acha que você resolve tudo do seu jeito. Quando você começa a alimentar a paciência, você descobre que as coisas se resolvem do jeito de Deus. O camponês não pode tirar a planta na marra. Ele vai dormir e a planta está nascendo. Deus trabalha enquanto você dorme. Eu fui pregar num casamento recentemente, eu fiz um casamento, foi sexta-feira passada. E a minha pregação foi com base no texto de Gênesis 2, que é aquele texto clássico da criação do homem e da mulher, né? Um texto bastante emblemático. E aí eu estava dizendo para o casal o seguinte: que quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, isso está em Gênesis 2:18, foi Deus quem teve essa conclusão: não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja correspondente. O texto traz uma coisa de humor muito interessante, porque o texto diz que Deus chama o homem, porque Deus vê que não é bom que o homem seja só, decide fazer-lhe uma auxiliadora, mas não é o que ele faz de imediato. Ele pega o homem, chama o homem e diz assim: você vai dar nome a todos os animais que eu criei. E aí a Bíblia diz que o homem dá nome a todos os animais existentes no paraíso. E aí no final dessa saga de nomeação dos animais, o texto diz assim: todavia para o homem não se achou uma auxiliadora correspondente. Como se Deus tivesse feito o homem procurar na criação uma auxiliadora correspondente. Fico imaginando assim Adão pensando: Senhor, olha, a cobra eu não gostei, fiquei meio desconfiado. A hipopótama eu achei grande demais. A que mais combinou assim foi a orangutanga, mas é feia danada, hein? É é uma coisa de brincadeira, né? O homem procurou, procurou, procurou e não achou. Por que que Deus fez isso, se Deus já sabia? Porque tudo aquilo que vem de graça, meus irmãos, não tem valor. Tudo aquilo que vem fácil, a gente não valoriza. Deus sabe disso. Deus permite que certos processos sejam lentos na nossa vida, porque senão a gente não dá valor. Tudo aquilo que vem de mão beijada não tem valor. Veja as nossas crianças. O que elas ganham de mão beijada, no outro dia já está jogado num canto. Crianças mimadas porque cresceram cercadas de tudo. Então o homem tinha que dar valor. Paciência, porque é preciso dar valor. Então ele faz um processo cansativo, irritante, chato, frustrante, porque chega no final, não achei. É legal você procurar uma agulha no palheiro se você acha. Agora, você revirou o palheiro inteiro e não achou? É frustrante. Aí, Deus faz cair um pesado sono em Adão. Eu gosto demais dessa expressão. Para ensinar que se você não achou a solução, Deus trabalha enquanto você dorme. Imagine Adão dando palpite na confecção de Eva. Um monstro que ela não ia ser. Porque a gente não sabe criar nada, a gente só sabe copiar, né? Ela ia ter tudo que nós temos em lugares errados. Ia ser uma coisa horrorosa. Mas Deus fez ela do jeitinho que a gente gosta, não é? Embora cada um deva gostar da sua. Mas isso é um outro assunto. Percebem? Deus trabalha enquanto você dorme. Por que que você tem que ter paciência? Porque tem coisa que te compete, tem coisa que é de Deus. E aí depois a Bíblia diz que Deus tira uma costela de Adão. Ah, tem aquela piadinha que o sujeito fala assim: Deus, eu quero uma mulher. Aí fala assim: bom, então vou precisar de metade do seu corpo. Ele fala: não, mas não precisa de ser tão bonita. Ele fala: então eu vou precisar de um quarto do seu corpo. Ele fala: não, mas também não precisa ser tão inteligente. Eu falo: então vou precisar de um tanto do seu corpo. Ele fala assim: senhor, o que o senhor consegue com uma costela? Mas não é essa a lição. Eu sou péssimo em piada, eu não quero que você ria, é só para descontrair. Mas por que que Deus pede uma costela? Porque o homem precisava aprender que sem dar, ele não podia receber. Relacionamentos não se constroem a partir do nosso desejo de ter. Relacionamentos se constroem a partir da nossa disposição em dar. Deus criou o homem do pó da terra, não podia fazer o mesmo com a mulher? Por que que pega uma costela do homem? Por que que lhe tira uma parte? Porque para ter alguém do seu lado, você tem que estar disposto a dar. Se você só está disposto a receber, você vai morrer sozinho, sem ninguém do seu lado. Porque não funciona assim. Você está percebendo? Não sei porque eu estou falando tudo isso, porque eu saí um pouquinho do tema, mas eu acho que serve para alguém aqui. Paciência, porque as coisas não são como eu quero que elas sejam. Elas são como Deus quer que elas sejam. Os processos são de Deus na minha vida. E eu preciso ter paciência para dar valor, preciso ter paciência para poder aprender a compartilhar e preciso ter paciência para poder descansar enquanto Deus faz a sua parte. Final de ano, está perguntando se vale a pena? Vale a pena se você deixar Deus fazer a parte dele. Amém? E aí o segundo ponto, e eu vou terminar com ele, é confiança. Porque a primeira parábola fala de um camponês paciente que lança a semente e espera que ela dê fruto. Mas a segunda parábola fala de um grão de mostarda que se transforma na maior das hortaliças. Eu acho essa expressão extraordinária. O que é um grão de mostarda? Jesus é até hiperbólico nesse texto, porque ele diz assim: ela se transforma na maior hortaliça, e aí os seus ramos se espalham, e as aves do céu vêm se abrigar nos seus ninhos. Claro que uma mostarda não vira tudo isso, mas o que Jesus está dizendo é: um grão de mostarda nas mãos de Deus vira alguma coisa extraordinária. Um texto bárbaro que eu leio no Antigo Testamento é um texto de Elias, que quer que chova, porque a terra está sem chuva há 3 anos, e ele começa a orar para que chova, e ele olha para o menino dele, que é o auxiliar dele da casa, e diz assim: vá lá ver se já está com nuvem no céu. E aí o menino sai, olha, volta e diz assim: olha, Elias, não tem nada não, o céu está azul, azul, azul, não tem uma nuvem. Aí Elias ora de novo, e ora de novo, e ora de novo, e o menino vai lá fora e diz assim, ó, tá azul, não tem uma nuvem no céu. Aí o Elias ora mais um pouquinho, manda o menino sair, o menino volta e fala assim, olha, tem uma nuvem do tamanho de uma palma de mão. Elias diz assim, já basta, prepare-se para a chuva. Gente, isso é extraordinário. Eu não sei se você conhece o texto de Eliseu, que é procurado por uma mulher que está passando necessidade, e ele pergunta assim, o que é que você tem em casa? Aí ela diz assim, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Aí ele diz assim, então vá na vizinhança, procure outras pessoas, procure amigos, peça vasilhas emprestadas, leve vasilhas para sua casa, recolha quantas vasilhas você puder recolher, leve para casa, coloque dentro de casa, feche a porta com você e seus filhos lá dentro e comece a derramar o azeite nas vasilhas. Quando você tiver enchido a última vasilha, comece a vender o azeite e você viva do sustento. Isso é ideia de maluco. Que uma mulher que tem uma botija de azeite vá recolher vasilhas. E sabe o que é mais louco no texto? Que a mulher vai. A mulher vai. E ela faz isso mesmo. E a Bíblia diz que ela vai virando a botija de azeite, o azeite não termina. Ela vai virando e o azeite não termina. Ela vai virando e o azeite não termina. Até que ela derrama a última gota na última vasilha. Às vezes a gente olha para nós e pensa assim, eu não passo de um grão de mostarda. Eu não tenho o dinheiro que eu queria ter, eu não tenho o estudo que eu queria ter, eu não tenho a família que eu queria ter, eu não tenho o carro que eu queria ter, eu não tenho o emprego que eu queria ter. Às vezes a gente olha para nós mesmos e se sente pequenos. Às vezes a gente olha para o coração e sente que a gente não é nada. Eu não quero que você saia daqui se achando alguma coisa. Isso é o orgulhoso que faz, é o soberbo que faz. Eu só quero que você saia daqui sabendo que um grão de mostarda na mão de Deus vira uma árvore frondosa. Eu quero que você saia daqui sabendo que um grão de mostarda na mão de Deus vira alguma coisa que até as aves do céu vão poder se aninhar na sua sombra. Que um pequeno punhado de azeite nas mãos de Deus vira o sustento de uma família inteira. Que uma nuvem do tamanho de uma palma de mão no céu, nas mãos de Deus, vira um temporal que vai regar a terra. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que se você está só bagaço nesse final de ano, nas mãos de Deus, você ainda pode produzir algo maravilhoso nesses dias que faltam. Tem tempo de sobra daqui até o final do ano para Deus revolucionar a sua vida. É só você se entregar como um grão de mostarda nas mãos dEle. Tem gente que é grão de mostarda e está querendo se sentir melancia. O dia que eu for semente de abacate, aí eu vou ser alguma coisa. O dia que eu for semente de manga, aí eu vou ser alguma coisa. Não. O orgulhoso é que pensa assim. O dia que eu tiver mais, o dia que eu for mais reconhecido, o dia que eu tiver mais status, o dia que eu tiver mais poder, aí eu vou realizar coisas. O humilde diz, eu vou ser um grão de mostarda nas mãos de Deus. E você não tem ideia do que Deus pode fazer com um grão de mostarda. Quem olha para um grãozinho de mostarda não dá nada por ele, mas quando vê uma folha de mostarda linda, cheirosa, saborosa, aí descobre o que uma sementinha daquela pode virar nas mãos do Senhor. Você está só com o restinho do seu fôlego, né? Pois eu quero te desafiar a ser confiante nesse fim de ano. Deus ainda pode fazer um milagre na sua vida. Fazer alguma coisa nova no seu coração. Primeiro, paciência. Não é do seu jeito, meu irmão. Por mais que você queira. Não é no seu tempo, por mais que você queira. Mas seja confiante. Porque o resultado é muito mais do que você podia imaginar. Amém? Queria orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero orar com pessoas que nesse momento queiram dizer assim, Deus, eu estou sem paciência nenhuma, eu estou irritadiço, eu estou nervoso, descontando em pessoas que eu amo as minhas frustrações, eu quero fazer tudo na marra, conseguir resultados na marra, e não só eu não tenho conseguido, como eu tenho piorado as coisas, mas tem sido mais forte do que eu. E hoje eu quero receber uma unção de paciência das tuas mãos, Senhor. E eu também quero orar com pessoas que estão se sentindo tão pequenas, tão fracas, tão desanimadas. Estão com um último fôlego no pulmão, um restinho de força na alma. E querem dizer para Deus: Deus, o meu restinho de nada está nas tuas mãos hoje. Eu creio que o grão de mostarda que eu me sinto nessa tarde pode se transformar numa planta maravilhosa nas tuas mãos. Eu quero orar com pessoas que querem dizer: Senhor, me dá paciência, me dá confiança. Porque embora eu esteja cansado e abatido, eu sei que muita coisa ainda pode mudar. E que eu posso mudar. E que eu posso aprender lições importantíssimas nesse fim de ano. E que eu posso ser uma pessoa melhor. Não só agora, mas durante toda a minha vida. Se for o seu desejo, você vai ficar em pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Oh, meu Deus, cuida de nós, Pai. Cuida de nós. Tua palavra nos diz, Senhor, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, também é capaz de nos dar com ele todas as coisas. O nosso pedido é esse, Pai. Para o Senhor que nos deu Jesus, para pagar um preço alto por nós, o nosso pedido é esse. Dá-nos paciência nessa hora, Senhor. No apagar das luzes desse ano, estamos cansados, tu sabes disso. Corremos demais, demais, demais. Muitos estão frustrados, Senhor, tu sabes disso. Correram em vão. Sentem que correram em vão. Muitos estão se perguntando se valeu a pena, porque a casa não vai bem, a família não vai bem, o casamento não vai bem. Alguns estão sem saúde. Alguns estão se perguntando: será que eu devia ter feito tudo diferente? Eu não sei quais são os sentimentos, ó Deus, que estão tomando conta do nosso coração nesta hora. Mas eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que nos foi dado como um presente de tamanho amor, que o Senhor nos dê paciência para esperar o resultado que o Senhor tem preparado e que nós nem conseguimos enxergar. Porque quem olha para a semente não consegue ver o fruto, a não ser pela fé. Dá-nos paciência, Senhor. E dá-nos confiança. Para que nós saibamos agora, nesse momento, por piores que estejamos nos sentindo, que a nossa vida ainda pode ser uma bênção. Que a nossa casa ainda pode ser uma bênção. Que o nosso negócio ainda pode ser uma bênção. Que esse final de ano ainda pode ser uma grande bênção nas tuas mãos. E que a nossa vida pode ser toda nova nas tuas mãos. Faze desse grão de mostarda, Senhor, uma bela hortaliça. Faze desses homens cansados e abatidos, homens de valor, firmes, seguros, de caráter, referências para essa nossa geração, nas mãos do Senhor. É a nossa oração, Pai, pedindo que nos acompanhes ainda nesta semana e na semana que vem, quando nos despediremos desse nosso encontro este ano, que o Senhor nos dê aquela paz, aquela tranquilidade, aquela certeza de que não estaremos aqui e nem todos juntos, mas estaremos na companhia e debaixo da proteção do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, quarta que vem, encerramento. O Zé prometeu que vai trazer um lanchinho diferente, com pãozinho, presunto, queijo, refrigerante, vai ser tudo novo. Então, venha. traga um visitante. Você que sacou que alguém esse ano se afastou da nossa reunião, porque eu não conheço muita gente ainda, uma pena, né? A gente não consegue se conhecer a fundo, mas você conhece pessoas que talvez se afastaram, dá uma ligada para essa pessoa, ó, volta, não é? Você que não fez o cadastro, faça, porque no interregno aí das reuniões nós vamos mandar correspondência, avisos sobre a reunião. Não vamos mandar spam, nem propaganda de nada, só sobre a reunião. E aí, se você não tiver feito cadastro, você não recebe. E até sobre a volta, o dia da volta certinho, nós vamos mandar tudo por e-mail e divulgar, tá bom? Então faça o seu cadastro. E convide alguém. Eu queria ver mesmo no final do ano esse salão aqui totalmente lotado. A gente tem gente suficiente para fazer isso, né? Já viemos em muitos, em vários momentos. Convide alguém, vamos fazer. Eu sei que estacionar o carro aqui não é muito fácil, mas a gente dá um jeitinho, né? Vamos fazer um fim de ano gostoso, uma festa gostosa, de gratidão a Deus, porque eu não sei o que que essa palavra trouxe de concreto para a vida de cada um. Mas eu também não sei o que que a comida que eu comi ontem me trouxe de concreto. Eu sei que se eu não comesse todo dia, eu não estava aqui hoje em pé. Essa palavra é comida diária. Você muitas vezes não consegue ver onde que ela funciona de imediato. Mas você sabe que se não fosse esse ano inteiro você comendo, você não estava com força para estar em pé nesse final de ano. Então, vamos continuar junto, e o ano que vem a gente vai estar junto, e assim Deus vai nos moldando cada vez mais e cada vez melhor.